Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast pra você que é assinante do 99 Vidas, agora de casa nova, né? Estamos aí no Orelo. Então eu espero que não tenha mais... Orelo essa que diferente da Hotmart é só elogios, hein? Exato, eu espero que não tenha mais reclamações. Hoje de manhã eu abri o grupo pra ver, aí tinha um ouvinte lá falando assim, não me lembro, recordo o nome, perdão, ouvinte que mandou isso. Caramba, olha só, eu estava ouvindo o bônus ontem, pausei, e magicamente hoje ele continuou de onde eu tava. Muito bom, tá ligado? O cara tipo, olha, caraca, não é que é possível fazer isso? O bagulho teoricamente básico, né, mas... É. Nem sempre é assim, mas que bom, então. Porque eu já não quero mais saber de reclamações. Quero apenas que vocês ouçam e troquem ideia com a gente, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje nesse bônus aqui, que estão comigo também, Evandro de Freitas, claro. Olá, jovens. E Bruno Carvalho. Opa. Exatamente. Bruno aí, como vocês podem ver, tá 100% animado pra a gente conversar. Carlos, achei aqui, ó. Carlos Silva. Nem te conto, parei o bônus ontem na Aurelo, quando voltei hoje, continuou de onde estava. E os caras mandando a cabecinha explodindo, tá ligado? Gente, vamos dar desconto pro Hotmart, coitado. O Sparkle lá e o Hotmart era um baita de um Frankenstein, se você parar pra pensar. Então, isso, é um negócio que natural, não era pra fosse isso. Todo cagado, sim. A galera da programação entende como que isso é uma dificuldade pra fazer as coisas funcionarem, assim. Mas enfim, e hoje nós vamos exatamente responder perguntinhas ainda do tópico que tá lá no Hotmart. Nós estamos dando uma esgotada nele aqui antes de... a gente passar para os próximos passos, da gente interagir com a galera, mas vamos responder perguntinhas de vocês aqui, começando com a pergunta do Célio Sordi. Ele pergunta aqui, uma nostalgia que existe, mas que você não se identifica. E aí? Nostalgia que existe, que eu não me identifico? Tipo, alguma coisa que a galera, antigamente era bom essa coisa. Cara, o que me pega muito é quando a gente vem falar de coisa de TV a cabo, porque eu fui ter TV a cabo só depois de muito velho. Então, isso é verdade. Eu assisti desenhos da Cartoon. Puta, eu nunca passei nem perto. Tanto que eu falei, inclusive, aqui que eu fui prestigiar Nickelodeon e afins já depois de velho barbado já. Eu não tinha essas coisas. Demais. Aliás, eu acho que eu sou o contrário disso. Eu tenho uma nostalgia de algo que eu não vivi. É possível isso? Tipo, saudade do que não vivemos. O quê? Isso aí de... Da Nick, eu tô falando. Porque é que você não tava, que você, o senhor estava... Você viu depois, né? Abordando, mas... Eu assisti toda a programação jovem da Nick que o Felipe assistiu quando pequeno maroto, eu fui assistir agora depois de velho. Eu tô assistindo agora no Pluto TV, mano. O quê? É Bob Esponja, essas coisas? Não, é Bob Esponja não, pô. iCarly, Zoe 101. Não tem mais nada pra fazer nessa sua vida. Cara, o White Noise do Bruno é... É isso, é exatamente. Antes 90, de dormir, 2000. Sabe o que eu faço? Eu boto na Pluto TV e fico vendo o Nick Team, cara. Caramba, as aventuras de Bucket Skinner... Jackson VP, cara, esses bagulho que eu nunca. Não faz sentido eu estar assistindo agora, porque eles nunca fizeram parte da minha adolescência, tá ligado? Só que eu assisto, cara. Eu realmente assisto. É meu White Noise antes de dormir, é isso que fica passando na TV, cara. Real. E não é assim, eu assisto e não curto. Tipo, eu não vou mentir pra vocês que eu tô curtindo, inclusive. Tô curtindo real, tanto que eu fui atrás de iCarly, o reboot lá, a continuação que teve lá na Paramount, tipo, eu escuto, eu até falei aqui também, eu escuto o podcast lá do Ned, uns bagulho que não faz sentido, porque eu não vivi na época, tipo, eu tô vivendo depois de velho, tá ligado? Mas eu gosto mesmo, tem que ter vergonha não, vocês que também gostam aí tem que gostar mesmo. Então eu acho que eu dei um exemplo do oposto, né, eu dei um exemplo de coisa que eu, de uma nostalgia de algo que eu não vivi. Mas tá vivendo agora. Tô vivendo agora. Igual às vezes eu comento de MTV com uma galera e teve um povo que não teve MTV, e aí é exatamente isso, tipo, a gente fala, aquela época do Top 10... E aí a pessoa não tinha sinal UHF em casa, ela não viveu. Não viveu. Ou pior, tem a referência da MTV de hoje, né, mano? Que aí é só as aí nem conta, as nem putaria que o Felipe hoje. Gosta. O Felipe gosta desses programas da MTV nova. O que é na MTV de hoje? É só de férias com ex e pegação não sei da onde. É só programa de pegação, tipo, não tem mais nada. Música esquece, é só pegação. Inclusive, abraço pro mano Dan aí, que participou do Túnel do Amor, o reality show lá com o Marcos Mion. Que é um desses reality de putaria aí. Também. É, então, a menina tá apresentando agora, não é aquela do BBB lá? Ah, é, agora do Big Brother, exatamente. Segunda temporada aí. Veremos o senhor um dia no Túnel do Amor, senhor Felipe? Não, deixa pro Dan mesmo. Foi muito bizarro ver isso, cara. Ver uma pessoa que eu conhecia tanto, há quase 20 anos, no reality show daquele. Mas, assim, combina totalmente com a pessoa que ele é, então tá tudo bem. Eu conheço uma pessoa que foi no Faro recentemente. Ah, é? Pra fazer aquelas... Aquelas lá do Dança Gatinho? Cavalo! Cavalo! Caralho, isso existe até hoje? Existe, pô, faz sucesso pra caralho. Não é porque o Casimiro parou de assistir que acabou, né? Exato, continua, né? A vida continua após o Casimiro. Após o Casimiro. Tentando responder a pergunta aqui, eu não sei se eu tenho uma... Uma anti-nostalgia? É, assim... Eu tenho um pouco com uma galera que fala que prefere a época de baixar a música, assim. Sei lá, o Spotify é tão mão na roda. Ah, não tenho saudade nenhuma, não. Puta merda. Mas eu tenho um pouco, tipo, de ter uma parada que você usa só pra ouvir música. Tipo, tinha um MP3, um iPodzinho, pra assim. Pra poder focar, pouco... né? Isso, cara. Tem músicas que eu ouvia muito nessa época que eu não consigo lembrar quais são. E às vezes eu tô no Spotify e eu não consigo ter aquela parada de saber lembrar pra pesquisar, sabe? Porque no meu MP3 ou no meu iPod lá... Você tinha os artistas, você via tudo, você lembrava, né? Você via todos que estavam, assim, não era infinito, né? Aham. Isso eu tenho um pouco de saudade, assim, de, sei lá, uma curadoria um pouco maior dentro das coisas que eu vou ouvir do que... Porque aí no Spotify, na verdade, às vezes, quando tem muita opção, eu só ouço as mesmas coisas, às vezes, que é um problema. Apesar de eu tentar ouvir muita música diferente, e geralmente é o caso, tem dia que você fica meio sem criatividade e, tipo, não tem como ter um empurrãozinho, assim. Não. Eu não gosto dos algoritmos, não. Pra mim, não é um negócio que eu acho muito legal. É que a galera que tá acostumada, a galera que já nasceu na geração smartphone, não tá ligado como era se ter um device pra cada coisa, cara. O bom Discman, Bruno. Exato. Putz, mano. Ô, eu juro pra você, esses dias eu tava procurando, eu preciso achar o meu Discman, mano. Porque eu vou voltar a usar Discman. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou voltar a usar Discman, cara. E eu sou assim. Nossa, mano, eu coloquei Discman de choque. Veio o que eu tinha, caralho. Qual, aquele da Sony ou... Ah, o da Panasonic. Não, da Panasonic. É. Eu tinha um da Aiva, lembra? O famoso Aiva. Também bom. Que eu tinha também o Walkman da Aiva, era bom, que ele era digital. Lembra o Walkman digital da Aiva? Uhum. Eu lembro, caralho, que dava pra você ouvir a Globo. Esse aí quem fazia, lembra. Ele pegava uma frequência, porque assim, rádio geralmente começa na 88.1, né? 87 ponto alguma coisa. O Walkman da Aiva, ele vinha com frequência anterior, então dava pra você ouvir a Globo, a TV Globo. Nossa. No Walkman, cara. Era 80, acho que era 81.8 a frequência, alguma coisa assim, cara. Cara, era muito bom. E vinha um joguinho, lembra que tinha um joguinho no Walkman da Aiva? Um joguinho bobo de você ficar apertando a tecla lá. Cara. Era muito bom, você não tá ligado. E aí, eu lembro, sabe o que eu lembro? Na época dos MP3, aí veio o MP4, que passava vídeo também. Você pegava os clipes da música e botava lá esse... Caraca, tô vendo vídeo no bagulhinho. Futuro. É o futuro. Eu tive um Discman muito vagabundo, eu não lembro nem a marca dele. Devia ser um trem bem genérico mesmo. Mas depois eu tive um que era da minha prima e ela... Eu não lembro por que ela parou de usar e me deu ele. Mas que eu achava a coisa mais incrível do mundo... Que era um da Sony, que ele tinha uma... No meio, ele era verde-limão, assim. Eu vou até mandar no nosso grupo pra vocês verem. Porque, tipo assim... Imagina um adolescente recebendo um negócio que parece, sei lá... É tipo... Muito vivo do futuro. Exato. É tipo quando você vê o Sonic pela primeira vez e tudo que você jogava era o Mario. Você fala, cara, aquilo ali que é descolado, tá ligado? E esse Discman era muito... Porque o meu outro parecia, tipo, parecia um radinho. Era muito feio, assim. Uhum. Era muito vagabundo. Mas aí esse, cara... Esse era do futuro. Muito do futuro. Olha só, ele parece um negócio alienígena. Ele parece uma anilha, na verdade, né? Você vai fazer uma... Hoje em dia ele parece um desses robozinhos de limpar apartamento. Também, hoje, é verdade. Ô, oh, mas é que assim, a galera não tá ligada, mas esse que o Evandro mandou também, que ele comentou do anti-choque... É porque assim, ah, o que quer dizer esse anti-choque? É que pra quem não sabe, o Discman... Ele tocava o CDzinho direto, então qualquer mexidinha que você dava, por causa da leitura, ele pulava a música ou parava de rodar. Sim, mó merda. Esse anti-choque, o que ele fazia? Mano, você pode chacoalhar o bagulho, que quando ele voltar, ele vai voltar tocando de onde tava, sabe? Eu andava no bolso, mano, pra ir pro curso a pé, e era mó alegria. Falava, hoje eu vou ouvir Charlie Brown. Aí eu catava o álbum, o CD do Charlie Brown, metia botava lá dentro e ouvindo, E era isso, sei lá, 14 músicas no caminho todo. Hoje em dia a gente tem um mundo no bolso, muita loucura, bem, né, cara? Milhões e milhões de músicas no bolso e... Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, pô, é delícia jogar. Ah, óbvio que é. Não é não, pô. É só ir lá, vai no Spotify e coloca o CD, tira o nome, escuta lá. Essa é a parada, você lembrando das músicas, tá bom. É. Vamos lá, a próxima pergunta é do Davi Fernandes da Silva, diretamente pro Bruno esse aqui, hein? Persona 3 Reload está com uma localização maravilhosa pro português. Será que algum dia teremos cast? E aí, Bruno, você que... Acho que nem você jogou essa versão. Não joguei ainda, não joguei ainda. Na verdade, é o que eu falei. Lançou lá... Inclusive, tá no Game Pass. Eu não joguei porque eu quero jogar no Switch. Pra mim, Persona agora tem que ser no Switch. Mas eu cheguei a jogar a versão localizada lá na BGS, né? Que eles trouxeram. E realmente é um trabalho de localização bem bacana. E assim, eu gostaria de trazer pro cast, gostaria, porque é bom até pra gente falar do comparado original com o Reload, como ele tá melhor mesmo, o que teve de melhoria, o que tem de diferença. Eu acho que vale um cast, mas aí não depende só de mim, né? Depende dos meus companheiros de bancada também jogarem. Eu nem sei se ainda tá. Acho que deve estar no Game Pass ainda, né? Dá pra jogar, se o pessoal... Acho que tá. Eu confesso que eu acho que, tipo assim, se a gente fosse dedicar pra fazer um RPGzão, a gente deveria, às vezes, fazer de uma outra franquia. Às vezes, uma franquia que a gente não fez ainda, alguma coisa assim, sabe? Um jogo. Eu acho que o Persona 5 representa muito bem o que é Persona, sabe? É o ápice da franquia, na minha opinião, né? Sim, então, sei lá, acho que tem jogos, assim, que a gente não fez a franquia, mas, às vezes, eles valem pela franquia. Pelo menos, sei lá, até sair um jogo de fato novo, às vezes seja alguma coisa que mexa muito com a gente na época, a gente queira muito falar, né? Mas, assim, eu confesso que eu acho difícil, viu? Davi, vai ser um pouco difícil. Próxima pergunta aqui do João Meniguin. E ele faz uma pergunta aqui que é... Não é polêmica, mas é uma pergunta que eu já vi muito na internet sendo feita. Inclusive tem um canal que faz uns temas de vídeo que é só sobre isso. Qual seria a última refeição de cada um antes da cadeira elétrica? Aqui no Brasil não sei se tem isso, mas lá nos Estados Unidos tem essa parada da pena de morte. A pessoa tem direito à última refeição. Tem. Aqui no Brasil não tem isso. Não tem o quê? Refeição ou pena de morte? Não, a última refeição pra... Não, nenhum dos dois, na verdade. Os dois, né, porra? É. Dependendo de onde você estiver, não tem os dois. Pelo menos não oficialmente, né? Não oficialmente. Pena de morte tem no Brasil, só não é feito pela justiça, talvez. Ou também é, também. E vocês já pensaram nisso? Eu sei que é um tema muito comum pra galera dos Estados Unidos, assim, ter essa resposta na ponta da língua, mas eu acho que a gente aqui não chega a pensar nisso, né? Eles são obrigados a fazer? Assim, pra mim a regra é simples. Eles são obrigados a fazer? Então, eu li uma notícia uma vez de um cara, se não me engano, no Texas, que lá não tem essa ideia mais de escolher, não. A galera... Come o que mandarem e é isso aí. Pega um Mac aí, boa. Porque teve um cara que aloprou. Não, mas é porque teve um cara que aloprou. Ele pediu um montão de coisa e não comeu nada. Não, e não comeu. Caralho. Tipo, foi o último ato dele de resistência, uma parada assim, tá ligado? Joga essa merda. Tinha churrasco, mano, um banquete. Sério mesmo. Procura aí. Deve ter algum... Porque assim... Texas, pena de morte. Eu ia jogar com o regulamento embaixo do braço. Se fosse obrigatório, a gente não vai te matar enquanto você não come isso. Eu ia pedir carne de algum animal extinto. Bruno, pelo amor de Deus, né? Até parece que os caras estão preocupados em, porra, você burlar a lei a essa altura. Eu acho que é isso que aconteceu. Os caras falaram que era um bife de... Mamute. De dinossauro. Bife de mamute. Aí os caras falam, pô, não tem. Então vou ficar aqui. Não, filho da puta, escolhe outra coisa aí que nós queremos te matar. Deixa o cara vivo, né? Os caras fazem um mamute geneticamente modificado e taca em cima de você, filho. Eu não sei, não. Acho que ia estar com a cabeça tão fodida que a comida não ia fazer. Então. Acho que nessa situação fala qualquer coisa, mas acho que ia até perder a fome sabendo o que ia acontecer, mas... Sim. Mas um bom baião de dois nunca pode ser negado. Ou seja, a solução é não cometer um crime que tenha uma pena de morte em algum país aí pra você não precisar passar por isso, né? Não é que você ia pedir um baião de dois, né, Evandro? Mas se eles te oferecessem... É, obviamente. Aí pode ser todos os dias que eu estiver preso. Não precisa nem ser o último, não. Eu não sei também. Eu acho que... Sei lá, eu faria com certeza uma concatenação de comidas que às vezes não combinam aí pra... Só pela zoeira. Satisfazer os desejos, né? Pô, comer um negócio bem brasileiro, tipo uma feijoada. Com sorvete em cima. Pão de queijo com linguiça. Um sorvete de creme de milho verde. Já tomaram isso? Bom pra caralho. Coisas com milho geralmente são boas. Eu adoro esses negócios de milho, velho. Curau, mingau, pamonha... Broa de milho. Suco. Um bom suco. Suco de milho, sorvete de milho, picolé de milho. Outro dia eu tava numa hamburgueria daqui de BH, e aí eles têm sorvete lá. E aí você pode pedir pra fazer milkshake com qualquer sabor de sorvete. Eles tinham lá um dia sorvete de creme de milho. Acho que foi o melhor milkshake que eu já tomei na minha vida. De milho. Doce pra danar, bom demais. Pergunta aqui do Mike André. Vocês são pessoas que consertam / instalam tudo dentro de casa? Por exemplo, tomada, torneira, chuveiro, etc. Ou contratam profissionais para essas tarefas? Cara, vocês depende... Marido de aluguel... Não, depende do tamanho, depende da proporção. Digamos assim, consertos básicos do dia a dia eu faço. Troca tomada, troca torneira, essas coisas eu faço. Agora... Resistência de chuveiro, um negócio que só existe no Brasil. Hoje eu não faço mais porque apartamento aqui, nem tem aqui é encanado agora, né? Gás encanado, então não tem mais. Mas trocar o chuveiro, por exemplo, eu já troquei o chuveiro inteiro, por exemplo. Já cheguei a trocar, porque deu problema. Agora, putz, vou mudar e aí precisa montar todos os móveis da mudança. Ou precisa montar o painel da TV de novo. Tipo, aí não. Aí eu contrato uma pessoa pra fazer. Não, né? Vale a pena, mano. Não vale a pena. Coisa grande eu também prefiro. Porra, colocar papel de parede. Você vê vídeo no YouTube, parece fácil. É. Pintar a parede. Não, nem fudendo. Pago lindo. Eu já tentei, hein. Depois disso eu falei, parei, eu pago pra alguém fazer. O cara faz lá com a facilidade monstra porque ele é profissional naquilo. Exato. Aí não vai fazer bolha, ele vai saber a quantidade certa de cola, não. Exatamente. Você leigo, filho, é a famosa economia burra. As paredes daqui em casa eu pintei elas todas. Você pintou? Eu pintei. Então, aqui também eu pintei, mas é porque eu não tinha dinheiro e depois eu me arrependi amargamente. Ou se hoje em dia... Fih, na época, olha isso, na época eu tinha food truck, eu pintei o food truck inteiro no rolinho. Caraca, rolinho, mano. Rolinho, rolinho de pintura. Incluindo o teto. Mas pra automotivo não tem que usar aquela pistola de ar lá, mano? Por que, que você fez tem que, isso? Tem que usar. Tem que usar. Vai vir a polícia aqui me prender porque eu não usei o... A polícia da pintura? A polícia da pintura, é. É, o meu food truck era todo de fibra de vidro, não era... Tá ligado? Eu tava pintando um Corolla. Eu tava pintando um carro que já é. Ele já sabia que ele ia aceitar uma tinta dessa, assim. Ele aceitou bem. Mas ele é gigante, né? E eu tinha que subir em cima dele com a escada, pintar o teto. Não, foi mais de uma semana de trabalho, assim, pintando o carro. Mas eu faço a maioria das coisas, mas tem coisa que eu não entendo mesmo, assim. Gosto de falar que aí, porra, tipo, coisa de encanamento mesmo. Às vezes eu prefiro chamar uma pessoa. Tipo assim, tava dando um bizil no meu banheiro, tava vazando aqui. Falei, ah, não vou mexer, trocar sei lá o quê. Deixa eu chamar alguém pra ver o que que é, pra pessoa saber. Às vezes tem que quebrar a cama, é a melhor coisa, mano. Piso. Coisa hidráulica e elétrica não vale a pena arriscar, não. Elétrica eu já fiz muita coisa, mas é... Não, elétrica eu me arrisco, pô. Eu estudei pra isso, cara. Aí eu tenho que me arriscar, senão Bruno, eu tenho... Pô. Aí você faz que nem eu, derruba a energia do prédio inteiro, eu quero ver. É uma possibilidade. Deixa o torzão errado. Fecha um curto nas linhas de entrada do bagulho. Já tem até o tiozinho maroto já no WhatsApp, que qualquer coisa eu chamo ele. Eu queria saber mais sobre coisa de carro. Puta, não faço... Carro eu não boto isso. A mão, velho. Não, carro assim, muito do... trocar pneu é o máximo que eu faço. Trocar pneu. Agora, essa galera que mexe no motor eu acho super da hora, mas eu não... Pois é. Não, eu não consigo. Meu pai é desses assim, e eu queria ser mais... Eu já fui muito aquela criança do meme do... Seu pai arrumando alguma coisa e você segurando a lanterna, tá ligado? Aham. Eu fui isso a minha vida inteira. E aí eu via muito meu pai mexendo nessas coisas. Então, muitas dessas coisas que eu faço em casa, eu aprendi com meu pai, assim. Mas o negócio do carro... É um negócio que eu não sei se é porque eu tinha um pouco de medo, porque é um negócio muito mais perigoso se eu fizer alguma merda, né? Sim. É, e aí eu caro não manjo, também, né? É, eu não manjo muito, assim, mas... Tem algumas coisas que eu já mexo ali, mas... Pô, outro dia meu carro deu um pau cabuloso, meu pai apareceu lá, enfiou a cara dentro do motor lá, arrumou um trem, o carro pelo menos saiu andando até indo na oficina. Caralho, queria ter condição, mano, de saber fazer isso sozinho, assim. Pois eu não quero trocar nem a marcha. O carro é automático. Automática. O cara, eu faço... Como eu comprei, a pessoa que eu comprei já sempre seguia fazendo na montadora, as revisões lá, eu continuei, né? E aí, filho, simplesmente falta 5 mil quilômetros ainda, esses dias mandando mensagem. Oi, seu Evandro, tá na época de fazer a revisão? Eu falei, não tá não, é com 60 mil, ainda tá com 55? Não, mas eu falo muito com o carro, tá ele ligado? Não dá por tempo também, não é? A cada 6 meses, é a cada 10 ou 6 meses. Não, mas até parece, eu só vou levar lá quando tiver 60, filho. Uma faulada. Você fala assim, é o seguinte, essa oficina fica quantos quilômetros da minha casa? Ah, fica 12. Beleza, quando faltar 12 quilômetros, eu vou aí. Ainda mais que pertaço de casa, mano, eu só vou fazer quando tiver 60, nunca. Já paguei o seguro desse cara. Você vai naquela do Alphaville ali? Aham. Ah, eu tô ligado qual que é. Pô, a primeira vez que eu fui lá, eu falei, meu Deus, mano, esse carro é muito caro mesmo. Os caras me trouxeram pra casa, Bruno, de motorista. Sim, é, o bagulho é outro nível, mano. Eu ia na pé de casa lá só quando tava pau, na época do Fit. E agora eu deixei aqui o carro novo, os caras me levando em casa. Eu falei, porra, mordomia, hein? Deve ser muito bom ter galera que tem dinheiro. Como é bom, né? Como é bom ver o rico vivendo. Não, aí eu paguei, sei lá, mó grana pra fazer a manutenção. Aí veio uma menina oferecer cristalização da Sim, pintura. Sempre vem. Era o mais caro. A limpeza interna lá, impermeabilização do banco. É, mano, sempre, mano. Eu já tinha deixado uma bala da manutenção oficial da Honda. A menina queria me vender essas porra aí. Era mais caro que a manutenção oficial da Honda. Aí eu falei, não, leva no Lava Rápido lá perto de casa, tá tranquilo. Ela, não, mas não é uma lavagem, não sei o quê. Eu falei, relaxa, lá, pago R$18. No cara aqui da rua de trás, ele dá o maior talento no carro. Mano, tá maluco. Ia ter que parcelar em 36 vezes. Se eu fosse bagulho é louco. Eles, mano, é assim, o serviço é bom. A hora que ela falou, eu te juro, o meu pensamento foi, nem se tivesse um zero a menos. Eu ia pensar ainda se eu ia fazer isso aí que você tá oferecendo, não, minha filha. Tá louco, mano. E aí o que mais deve ter gente lá é que nem... Ela oferece, aí os caras falam, beleza. Faz aí, é. É doideira. Vou fechar o bônus aqui com a pergunta do Paulo Siles, que eu acho que é uma pergunta que muita gente sabe a resposta, mas às vezes, pô, como ele perguntou, talvez ele não saiba. Quais os times que vocês torcem e qual a relação que vocês têm com o futebol? E aí, quer me começar? Torço pro São Paulo, porque vivi a seleção de ouro do Tele lá. O Tricas. Que ganhou tudo. E só que eu gosto muito mais de futebol do que do São Paulo. Então qualquer bosta que estiver passando, geralmente eu assisto e gosto. E por incrível que pareça, o meu maior consumo de conteúdo da internet é futebol, não é videogame. Eu assisto muita coisa sobre futebol no YouTube. Tipo, muita coisa mesmo, sabe? Horas e horas por dia de TNT, Thiago Leifert, Casimiro, é, um monte de gente que fala de futebol eu sigo no YouTube. E a minha vida é ou tá ouvindo música ou tá ouvindo alguém falando de futebol. Eu gosto para um caralho de consumir todo esse... Sigo um monte de perfil de futebol no Instagram e tal. Cara, eu sou santista, né? Mas assim, eu gosto muito de futebol. Mas eu gosto muito mais de jogar futebol. Notem que eu tô dizendo que eu gosto, não disse que eu sei, tá? Eu gosto muito mais de jogar futebol do que assistir. Eu assisto, claro, acompanho campeonatos, eu assisto. Principalmente quando eu tô com os meus irmãos, assim, que a gente para pra assistir junto. Agora, se você falar pra mim assim, putz, vamos assistir um jogo da Champions ou bater uma bola? Jogar futebol. Vamos jogar bola. Eu gosto muito mais de jogar do que assistir o esporte futebol, entendeu? Mas eu gosto. Gosto, assisto. Quando tem partida importante, eu assisto. Curiosamente, eu tenho assistido menos a seleção, curiosamente, assim. Mas é assim, entre jogar e assistir, eu prefiro jogar. Não passo, tipo, meu consumo maior da internet não é futebol, como é o caso do Evandro. Na verdade, meu consumo maior da internet não é internet, é não consumir a internet, meu Marco. Maluco, é bom demais, mano. Ver os caras quebrando o pau por nada, polêmicas vazias. Um bom craque Neto e um... Como aquele, o Denilson. Puta, esses caras é entretenimento puro. Bom, eu torço pro Cruzeiro Esporte Clube, o famoso SEC. E eu era muito obcecado com o Cruzeiro quando eu era moleque, assim, muito, muito, muito. E adolescente eu ia pra caramba em jogo, ia de busão, e os caramba, era muito, assim. Eu confesso que eu fui perdendo um pouco essa obsessão algum tempo atrás. E a verdade é que essa parada do clube ter virado empresa, ter virado a SAF, assim, é um negócio que me distanciou mais. É, do clube. Porque mas foi isso parada... mesmo, Felipe? Ou foi a Draga? Não, a Draga... É, se tivesse igual o City. Puta, a Draga timão rapando tudo. A Draga contribuiu, com certeza. A Draga contribuiu pra uma coisa que, tipo assim, eu deixava o Cruzeiro afetar muito a minha vida. Eu ficava, tipo assim, completamente arrasado com o Cruzeiro perdendo. E você imagina quando, nessa temporada que o Cruzeiro foi rebaixado de uma forma vexatória, né? É, o que os caras fizeram dentro do Cruzeiro foi um crime, assim. Os caras sucateou, né? Os caras destruíram um dos maiores clubes do Brasil, assim, em questão de anos, poucos anos. E esse tipo de coisa não é nem exatamente a Draga, mas a fragilidade com que, na verdade, esse clube, tipo assim, que as coisas se mostraram, sabe? Basta alguém muito mal intencionado e vagabundo pra destruir aquilo ali. E não importa se é a maior paixão que você tem na vida, sabe? Você não tem... A influência que você tem ali é muito mínima, né? Uhum. E esse tipo de coisa foi me desgastando, assim, com a ideia da... De ser muito fanático. Pô, eu tinha sócio torcedor, eu tive... É, assim que eu entrei na faculdade, assim, comecei a ganhar, fazer uns trampos e tal. Comecei a ser um pouco mais ainda mais independente, né? É, eu fiz sócio, eu ia a maioria dos jogos, né? 2013, 2014 eu tive sócio, que foi o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Eu ia a grande maioria dos jogos. Mas, sabe, depois de um tempo eu falei, putz, eu não posso deixar isso afetar tanto a minha vida. Assim, eu amo futebol, amo muito, muito futebol. Acho que um pouco do que o Evandro falou... Eu sou apaixonado pelo Cruzeiro, mas o futebol é um negócio talvez um pouco maior também. Porque eu assisto de tudo, né, todo tipo, mano, de campeonato. Mano, mais de uma vez o relógio já me avisou, dá uma segurada aí que seu coração tá errado. Eu assistindo jogo futebol de outros times que não é meu, mano. Caraca. Champions, tá ligado? Te juro, umas 4 vezes. Vem um aviso assim de, batimento é mais maior do que o normal enquanto você está de repouso. E era tipo assim, Real Madrid alguém na Champions, tá ligado? Eu fico muito empolgado. Tipo, é muito foda, tá maluco, mano. Sabe uma curiosidade? O Felipe tava falando de ser sócio-torcedor. E hoje em dia eu não sou mais, mas já fui sócio-torcedor do Santos. Só que eu já fui mais em jogos do São Paulo do que do próprio Santos, cara, em estádio. Por causa da minha filha. Eu já fui acompanhar minha filha. E em estádio é muito foda também. E é muito mais fácil, né? Você mora mais perto, né? Isso é, eu também moro bem mais perto, isso é verdade. E o time é melhor, né? Eu ainda sou sócio. Se é melhor, aí existe. Porra, ô Bruno, o Santos na época do Neymarzinho. Puta que pariu. Quem não se empolgar com aquilo é porque. Pô, aquela época era uma época boa de assistir futebol. Pois é. Louco. Aquele Santos, ganso, Neymar. Qualquer jogo, caralho, do Santos, era muito mano, foda, que geral mano. Assistia. Era impressionante. Os caras jogavam bola demais. Aquele jogo lá, Flamengo e Santos, que o Ronaldinho e o Ronaldinho. 5x4. Eu assisti, mano, mas quase chorei, cara. Muito foda. Mano, eu tava numa. Eu era. Aquilo foi 2011. Foi o gol do Puskas, acho que é por aí. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tava numa festa na cobertura de uma pessoa, assim. Era um jogo no dia, no meio de semana, né, se não me engano. Era numa quarta. E eu acho que era perto do meio do ano, porque eu tava de férias, assim, já. Foi em julho. É, exatamente. E aí, tipo assim, a gente tava lá na festinha, bebendo, aquele trem, na cobertura, trocando ideia, barulhar, alguém fala assim, tá, vai rolar, começar agora Flamengo e Santos. E aí começou o jogo, uma galera assistindo começou falou, mano, pau tá comendo e tal. Na hora que eu vi, tava tipo assim, 2/3 da festa assistindo o jogo. Foda-se. Esse jogo é muito lendário. A confraternização que tava rolando, tá ligado? Todo mundo queria saber, mano, e aqui é o gol do Puskas do Neymar, é o gol de falta do Ronaldinho debaixo da barreira. O malandro errando o pênalti, o goleiro fazendo baixadinha. Exatamente, esse o jogo. O David é tipo errando o assim. Gol embaixo da trave, o Ronaldinho fazendo gol de falta por baixo da barreira. Tem tudo naquele jogo, mano. Mano, tipo, que outro tipo de esporte vai te oferecer uma maluquice dessa quarta-feira à noite, assim? Não, e os caras falam, ah, o basquete. Beleza, o basquete também é da hora. Mas o basquete, mano, o time, geralmente o time bom vai ganhar, tá ligado? Você não vai ver uma zebra no basquete, não vai ver É muito difícil. O basquete, né? Tem muito do que eles chamam do clutch lá, que é tipo aquele lance no último segundo, que é muito da hora mesmo. Tipo, não, mas eu tenho um pro jogo. É, pois é, na data anterior da gravação. Nada é igual ao gol, Felipe. Nada é igual ao gol. É, eu também acho que não chega igual, não, assim. Aí vai vagabundo, futebol americano. Puta que pariu, sai daí, mano. É, esse é muito chato. Não dá. Não me desce. Tipo assim, eu já tentei assistir várias vezes. E eu ia no Super Bowl, né? Pelo hype e tal, pela galera falando. Mano, nada no futebol americano eu acho interessante. Nada. Eu acho bem sem graça, tá? E a galera fica, o bagulho 15 minutos pra sair a bola e tem 20 segundos de ação. Pelo amor de Deus, mano. Os caras pegaram, tipo, prefiro ver o pior jogo da Série C que existe do que isso daí, cara. Os caras pegaram o rouba-bandeira e complicaram ele. Não, pô, não é assim também, é legal, cara. É o futebol americano. Mas o futebol americano é um esporte que ele é muito ruim de assistir ao vivo, cara. É muito ruim. Assim, na TV é muito melhor pra você entender o que tá acontecendo do que você assistir ao vivo, porque... Nossa, não passa a menor vontade de assistir no estádio. O jogo de basquete eu tenho vontade de ver no estádio. Sim, porque você vê... Arena, então, né? Mas, Felipe, é muito isso. Como as jogadas são muito curtas e geralmente, tipo, você não tá vendo o que tá acontecendo quando você tá no estádio. Quando você olhou, já terminou a jogada. E aí realmente fica mó tempo... E assim... Na TV, pelo menos, você vê o replay, você vê o que aconteceu na jogada. No estádio, não. Deve ser... exatamente. Esses 15 minutos até que acontecer coisa de novo, você tá olhando pro nada, né? Não, tem estádio que tem o telão também, mas, assim, é diferente, tá ligado? Você não tá olhando. Se for pra você ir pro estádio pra ficar olhando o telão, faz assistir em casa, pô. Tá ligado? É diferente. Futebol, quando você tá olhando pro campo, você consegue enxergar as coisas acontecendo. Dependendo do lugar que você tá no estádio, você tem até visão privilegiada e vê coisa que você não vê na TV. Agora, o futebol americano é o contrário, mano. De um americano, você não consegue entender no estádio o que tá acontecendo, porque é tudo muito rápido. Tipo, você saiu a bola, tá todo mundo embolado de novo. Você, pô, o que aconteceu, velho? Eles têm que olhar pro telão pra ver como é que foi a jogada, sabe? O clima é legal? É. Mas, tipo, não é o tipo de esporte que, pô, vale muito a pena assistir ao vivo, sabe? Futebol superior a todos. Menos rock. Rock é melhor. Cadê, bro? Rock você pode dar porrada de verdade, mano. O negócio é o samba. Você não vai dar porrada porque você tá assistindo, né? Não, mas tô falando dos jogadores. Você vê o pessoal se batendo e tá tudo bem. Aí é melhor um UFC. Também, né? Rock não dá. O negócio é um pagode. Ah! E o Jogandinho não tá aqui, mas o time dele é o Fortaleza, né? Que tomou o pau do Vasco. Do Vasco, mano. Caraca. Pô, mas o Leão tá numa subida legal aí. Ah, não. Nos últimos anos. De vários anos. Tá muito bem, mas é o Vasco, mano. Dos menores, talvez seja o maior. Vasconha, liberdade pra fumar. Foi isso então. Terminamos mais um bônus do 99 Vidas Podcast, como eu já falei lá no começo, que é exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas aqui no Orelo agora, né? Exatamente, estamos na nova plataforma. Como a gente já falou no começo, espero que todo mundo esteja gostando da nossa nova casa, porque a gente pretende ficar aqui por um tempinho, né? É assim que a gente ficou lá na Hotmart um bom tempo também. A ideia é ficar aqui um tempo legal também. E é isso, eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi mais um dos 99 Vidas Bônus. Até semana que vem. Para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto.